fofoca, minissérie e curiosidade. Em poucos minutos, você já fica por dentro de tudo. Baixe o TikTok agora. Já que estamos na semana, vamos falar de carga tributária? A carga tributária brasileira subiu de novo em 2025, chegou a 32,4% do PIB. Em um português claro, isso quer dizer mais ou menos o seguinte: uma fatia maior da riqueza produzida no país está indo parar nas mãos da União, dos estados e dos municípios por meio de tributos. Eu sei, 0,18 ponto percentual parece muito pouco. Parece aquela coisa feita para tributarista discutir em seminário com café morno e PowerPoint ruim. Mas não é disso que a gente está falando. Quando a carga sobe num país que já cobra muito e cobra mal, o recado é muito simples. O Estado continua puxando para si uma parte enorme da renda produzida aqui. E o mais espantoso é que, mesmo assim, a conversa oficial continua sendo a de sempre. Falta caixa, vai faltar arrecadação, cadê? Precisamos de mais um ajuste. Brasília vive nesse looping que a sociedade entrega mais e o discurso segue como se ainda tivesse tudo por um fio. E essa história não fica só naquele número bonito de boletim. Ela entra na vida real. Um dos personagens mais importantes dessa conversa, sempre ele, o IOF. Porque o IOF, ele tem uma qualidade muito brasileira. Ele aparece ali fantasiado de medida técnica, entra como se estivesse organizando a circulação do dinheiro com um ar discreto, neutro, civilizado, mas na prática funciona muito bem como uma ferramenta de arrecadação. Não por acaso, a arrecadação federal bateu o recorde em fevereiro de 2026 e o IOF veio junto chamando atenção. Foram 8,7 bilhões de reais só naquele mês, com uma alta real de 35,73% sobre fevereiro do ano anterior. E aí tem a parte que me interessa muito nessa conversa. Dinheiro mais caro não surge do nada. Quando o custo tributário sobre operações financeiras aumenta, isso não fica preso dentro de uma planilha lá em Brasília. Isso vai se espalhando pela economia. Aparece no crédito, no ambiente de investimento, no custo das empresas. No fim das contas, a notícia sobre carga tributária não é só um número. Vai falar também sobre um país que foi ficando cada vez mais sofisticado para arrecadar e muito menos convincente na hora de explicar por que, depois de tanto esforço da sociedade, a sensação continua sendo a de aperto permanente. Se você quer entender por que essa alta da carga tributária deveria te incomodar muito mais do que parece ali à primeira vista, corre lá. A coluna já está disponível no site do Estadão para você conferir. E lembra, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem Não Vou Passar Raiva Sozinha no site do Estadão e eu vou esperar você. Não Vou Passar Raiva Sozinha, com Duquesa de Tex. Assista a novos episódios todas as segundas no portal do Estadão, estadão.com.br. O programa também é podcast, disponível em todos os tocadores de áudio. Trânsito na Eldorado. De olho agora no seu caminho pela Marginal do Rio Tietê, que no sentido da Castelo Branco tá difícil pela expressa a partir da ponte Aricanduva. Lateral piora na aproximação com a ponte do Tatuapé e a central a partir da Dutra. A lateral melhora logo depois da Vila Maria, a expressa e a central na Cruzeiro do Sul. Pela lateral tem fila da aproximação com a Casa Verde até a ponte do Limão e a expressa e a central voltam a ter problemas depois da ponte Júlio de Mesquita Neto e até o Piqueri. Lateral vai bem nesse trecho e para mais a frente da Rodovia dos Bandeirantes a Anhanguera. Pela central, o caminho tem mais lentidão, depois da Anhanguera e até o acesso à Marginal Pinheiros. É a última chance para aproveitar a super troca de óleo Chevrolet por apenas R$ 299. Agende agora! Daniele Gandolfi, especial para Eldorado. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Yeah. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Oh, Daryl Hall e John Knowles, Say It Isn't So, aqui na programação do Eldorado na sua manhã de segunda-feira. Antes rolou por aqui With or Without, com o Parcels, e teve ainda Carly Simon e Chic, com o Y. Agora 10 para as 10. Selo Eldorado de qualidade. Vamos para mais uma edição do Selo Eldorado de qualidade, e agora é hora de dançar, viu? Até quem é travado na hora de dançar não vai resistir ao groove de Body Flows, música da banda britânica Nubian Twist. É puro swing, do começo ao fim, com moldes do soul, funk e afrobeat, com percussão vibrante, vocais cheios de alma e metais em estado de festa. E o convite para se jogar na pista é proposital. Body Flows celebra a dança como elo cultural, válvula de escape e também como uma forma de resistência. O Nubian Twist é um coletivo londrino que tem como marca essas doses cavalares de energia pulsante no palco. Se fosse para comparar essa energia de show, acho que dá para citar o Baiana System aqui no Brasil, para você ter uma noção aí do que a gente está falando. E todo esse estado de graça só é possível graças ao blend que une músicos virtuosos com uma produção afiada. A gente vai ouvir então agora uma big band em potência máxima. Vamos ouvir Nubian Twist com Body Flows, minha música preferida desse último lote da história do Selo Eldorado de qualidade. Essa Body Flows, Nubian Twist, aqui no selo Adorado de Qualidade, é pra dançar muito, né? Sensacional. Lá no nosso site você confere a lista completa de todas as músicas que receberam recentemente o nosso selo Adorado de Qualidade. E tem um pouquinho também da história, né, de cada uma. Tá tudo em radioadorado.com.br. Selo Eldorado de Qualidade. A gente ouviu, gostou e aprovou. Intervalo agora, já tem mais. Agora tem as informações dessa manhã de segunda-feira com Gustavo Lopes. O que é notícia no Brasil e no mundo? Na Eldorado, última hora. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 aumentou pela sétima semana consecutiva, de 4,80% para 4,86%, distanciando-se ainda mais do teto da meta perseguido pelo Banco Central, de 4,5%. O movimento reflete a escalada das incertezas com a guerra no Oriente Médio, que provocou uma disparada nos preços do petróleo. Considerando apenas as 122 estimativas atualizadas nos últimos 5 dias úteis, mais sensíveis à novidade, a mediana passou de 4,85% para 4,89%. O suspeito de invadir o evento, né, onde estavam ali o presidente Donald Trump no último sábado, lá na capital dos Estados Unidos, Washington, e que trocou tiros com agentes do serviço secreto, mas não ficou ferido. Ele deve permanecer hoje à frente de um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos. Segundo a promotora federal Janine Pirro, ele será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa. Estas e outras informações você acompanha no portal do Estadão, estadão.com.br. Mais atualizações do noticiário daqui uma hora. Você ouviu Última Hora na Eldorado. Eldorado FM. Agora ficou mais fácil acompanhar notícias sobre investimentos e mercado financeiro no Brasil e no mundo. É o Minuto e Investidor, com boletins de segunda a sexta-feira. No Jornal Eldorado, às 8h50 da manhã e no fim de tarde, às 17h25. Para que você fique informado de forma rápida e descomplicada. E Investidor, informação confiável para investir bem. Oferecimento Ágora Investimentos. ZYM673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. que separa uma receita comum de uma experiência incrível? A resposta está na maestria da escolha. Da seleção cuidadosa das amêndoas até o chocolate, a Calebô entrega um sabor extraordinário que você reconhece logo na primeira mordida. Somos o parceiro de confiança de quem não abre mão da excelência em cada detalhe. Seja em um brigadeiro gourmet ou em uma sobremesa especial, a textura e o sabor únicos da Calebô transformam o comum em um momento inesquecível. Sabor é emoção, sabor é tudo. Calebô, o verdadeiro sabor do chocolate belga. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. De volta ao vivo aqui na Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Ótima manhã de segunda-feira pra você que tá com a gente. Hoje, 27 de abril de 26, eu sou Felipe Teles. A gente segue juntos por aqui até o meio-dia. Pra você ouvindo Eldorado aqui em São Paulo, no seu rádio, em 107.3. E pra você também que se conecta com a gente pela internet, tem nosso site, tem nosso aplicativo e ainda sua assistente de voz. Daqui a pouquinho tem por aqui o Gilberto Gil, vai rolar também o Joel Cool Pepper, um dos sons mais legais aqui da nossa programação, que já ganhou o nosso selo Eldorado de qualidade. Tem ainda Belly Sebastian e muito mais. A gente começa aqui esse bloco essa hora com o Club de Beluia, Frankie. Ótima segunda pra você. Everybody knows where you have been. You think I can't see? I can't even smell them on your clothes. And I don't know how you got to be so lazy. You almost never hear, this is your home. Ain't that peculiar? Now it's very clear there's something else out there that means more to you. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. Cause if it isn't him, then frankly I don't know who's gonna take the rack. As Sally didn't show, she's not coming back. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. And if it isn't him, then who's it gonna be? When that fella Frankie's gone, well, I'm hoping that it's me. Now Sally's coming home. Frank, that'll be the end of this situation. There'll be tears to cry, cause I intend to give him an education. Look him in the eye and give him back the pain that he gave me. Then I'll say goodbye to him and to my Sally Ann. No one to save me. Oh, Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. Could even isn't him then. Frankly, I don't know who's gonna take the rap because Sally didn't show. Now she's not coming back no more. We'll be right back. got to be the one who's gonna take the blame. And if it isn't him, then who's it gonna be when that fella Frankie's gone? Well, I'm hoping that it's me. Now Sally's coming home to me. Você sintoniza 107,3 Eldorado FM. Summer soft wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of herself playing Santa Claus, she brings gifts through her breeze. Morning rain gently plays her rhythms on your windowpane, giving you no clue of when she plans to change to bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two. Dangers reign with his breeze. Morning snow plans to have a winter ball for you to throw, but just where will he never let you know? If it's snow or clear days you'll find. And so you ouvintes. Eldorado FM 107,3. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira. Agora que o ouvido escuta. aqui, longe, em Nova Delhi. Agora 7, 8 ou 9. Sentir a questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora? Aqui perto passa um rio. Agora eu vi um lagarto. Morrer deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo. Agora dentro de instantes. Depois de tudo que eu digo. Muito embora, muito antes. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. Gilberto Gil, aqui e agora na Rádio Eldorado, na sua manhã de segunda-feira. Antes rolou por aqui Steve Wonder com Summer Soft, teve Frank, Club de Beluia. Agora é 10 e 11. Now breathe your air. melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado FM. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado FM. Eu adoro essa, do Joel Culpepper, Casual Lies, aqui na programação da Eldorado na sua manhã de segunda-feira. Já ganhou o nosso selo Eldorado de qualidade. Ele é um cantor e compositor inglês, dono, né, de uma voz personalíssima. Ele cresceu ouvindo uma grande variedade de estilos, Beatles, Motown, Hip Hop, o R&B dos anos 90. E essas foram as primeiras referências dele. Mas aí, quando ele ouviu Prince e Erykah Badu, ele entendeu o caminho que queria seguir, né, como artista. O trabalho de estreia dele é um álbum chamado Sgt. Culpepper, lançado em 2021, ganhou a atenção da crítica, né, com uma dose bem legal aí, né, mesclando pop, funk, soul, rock, e trazia esse álbum, esse primeiro álbum dele, trazia um time de produtores que incluía o Sean Lee e o Tom Misch, que são nomes bem conhecidos aqui da programação do Eldorado. Essa música que a gente ouviu faz parte de um EP que ele lançou em 2023, o Happiness is Only a Few Miles Away, também com produção do incrível Tom Misch. A gente viu antes por aqui ainda Phil Collins, teve Cosmic Crooner e a Sade. 10h28, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais. Segura aí. Eldorado FM. Qualidade de vida Eldorado, com Aulo Selmer. A inflamação pós-treino não é um defeito, mas um sinal vital do nosso corpo. Ao treinar, as microlesões geram uma resposta inflamatória necessária. Esse processo é o comando que avisa o músculo para crescer e reparar. Usar anti-inflamatórios como ibuprofeno em função de dores musculares pós-treino com uma certa frequência silencia essa comunicação. Ao bloquear a inflamação natural, você impede que o corpo se adapte ao esforço. O remédio age como um balde de água fria no seu ganho de massa magra. Sem o sinal inflamatório, a síntese de proteínas musculares ela é reduzida. é como dar um estímulo na academia e apagar a mensagem de evolução. Ao longo prazo, o uso frequente sabota seus ganhos de força e volume. O desconforto muscular leve indica que a reconstrução está em curso. Respeitar essa dor natural e permitir que o corpo fique mais forte é muito importante. O gelo e o descanso são aliados que não bloqueiam a biologia do seu treino. A farmácia pode até aliviar a dor pós-treino, mas ela traz a sua performance física. Entenda que o músculo só evolui através do reparo desta inflamação. Treinar com saúde exige paciência para que seu corpo consiga concluir o ciclo. E quando tiver dor, afaste-se dos anti-inflamatórios. Aulo Selmer, qualidade de vida. Qualidade de vida Eldorado, com Aulo Selmer. Uma das grandes vozes do jazz atual acaba de lançar novo disco, A Time for Love. Until the day the earth starts turning right to left. Com um repertório vasto e plural, Stacy Kent também é apaixonada pelo Brasil e pela música brasileira. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor. A Eldorado apresenta nesta quarta, dia 29, um especial sobre este novo álbum. E com uma convidada muito especial, a própria Stacy Kent. Descobri João Gilberto, que foi para mim uma voz tão doce e melancólico, com essa balança de tristeza e alegria. Então a voz me pegou. E descobri por causa disso também muitas outras coisas. Jobim, claro, a família Caymmi, Marcus Valle, Roberto Menescal, Edu Lobo. Eldorado Especial Stacy Kent. As novas músicas, as inspirações e a forte conexão dela com o Brasil. Eldorado Especial Stacy Kent. Nesta quarta, às 11 horas da noite, o melhor da música e do jazz para os melhores ouvintes. Cena Clássica, com Bela Pulfer. Neste feriadão, dia 1º de maio e no dia 2, a Orquestra Sinfônica Municipal, que é a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, faz uma obra ousada, a Sinfonia número 8 de Mahler, que é conhecida como a Sinfonia dos Mil, porque a primeira vez que foi apresentada entre orquestra, coro e solistas, de fato somavam mais de 1000 pessoas no palco. Inacreditável. Ela segue sendo apresentada, mas mais modesta. Digamos que pelo menos umas 250 pessoas por baixo você precisa. É uma baita orquestra. Tem órgão, bandolim, um monte de instrumento de percussão. Tem ainda o que a gente chama de clarinada, que é quando os músicos tocam fora do palco, como se já não tivesse o suficiente por ali. Daí tem coro. E como a orquestra é grande, o coro também precisa ser grande e potente. E tem uma porção de solistas vocais, ao todo 8. E nessa montagem, digamos assim, no Teatro Municipal tem uns baitas cantores líricos. O Mahler considerava esse o seu auge, o seu trabalho máximo. Abre com o hino medieval, Veni Creator Spiritus. Daí tem o Fausto do Goethe. Aí vem a Gretchen, vem todo mundo, com um monte de personagem e a música linda do Mahler. É realmente um universo. Eu vi só uma vez essa sinfonia ao vivo e é um frisson, porque é muito raro tocarem, porque é muito difícil. Ou seja, não dá pra deixar essa oportunidade escapar. Nessa sexta e sábado, Sinfonia dos Mil, do Mahler, no Teatro Municipal, e nos 2 dias é às 5 da tarde. Você ouviu na Eldorado Cena Clássica, com Bela Pulfer. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Lindo. E eu me sinto enfeitiçada. É correndo perigo. Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada. Sim. feitiçada é correndo perigo. Seu olhar é simplesmente mas também não diz mais nada. É menino bonito e então quero olhar você e depois ir embora. FM. You look so lonely. Why haven't you found another guy? I'm sure you could have your pick up the lads. You seem so lonely. Why'd you insist on being so? I'm not keeping tabs, but it makes me glad just to know. Hey there, lonely, you don't have to be so lonely. So much it makes you wanna cry now. Hey there, lonely, your life doesn't seem so lonely. Você sintoniza 107,3. manner sets impeccably, but underneath I am the same as you. I could dance all night like I'm a soul boy, but you know I'd rather drag myself across the dance floor. I feel like dancing on my own, where no one knows me and where I couldn't cause offense just by the way I look. And when I come to blows, when I am numbering my foes, just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started, with my face half down, just staring at the ground for my car. It's safer not to look around. I can't hide my feelings from you now. There's too much love to go around these days. You say I've got another face. That's not a fault of mine these days. I'm brutal, honest. Da trilha do filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Belle Sebastian, There's Too Much Love, aqui na programação do Eldorado, na sua manhã de segunda-feira. Antes rolou por aqui ainda Lonely com Drug Dealer e teve Menino Bonito, a versão aí do Chico Chico, pra esse clássico da Rita Lee. 10h42, a gente continua agora com o Aaron, Wonderful Thing. Nothing at all seems to get me these days. Nothing at all but you. Walk like a zombie, I'm stuck in my ways. Completely unfazed till you. You took me by the wrist, kissing and crying. It's painful, I'm ready to lose. It's a wonderful thing to fall in love with you. Follow advice from the experts online. Love her and then let her be. Thinking about it is making me sick. Maybe it's just not for me. Head over heels, over knees, over shoulders, I'm tumbling into my shoes. It's a wonderful thing to fall in love with you. I read a book and forget it. A movie, I don't let it get to me. A poem and I've got no tears in my eyes. But for you, I do. Somehow you got through. Living with you in my life is like I finally took off the net. 10 stories high on a rope in the sky, wobbling more with each step. The tightrope is fine, it's the heart that I mind, getting tangled and broken in two. It's a wonderful thing to fall in love. It's a wonderful thing to fall in love with you. Eldorado. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Boca goiabada, gosto na boca. Não diga que é bobagem. Boca tem cheiro de chuva no chão. Lasca raspada no fim da panela. Tua boca beijei amarela. Girassóis no meu coração. Céu do meu sorriso. Fruta abriu no chão. Todo paraíso cabe em minhas mãos.

All of the Time com Django aqui na programação da Eldorado pra fechar o nosso bloco e pra fechar também essa hora. Antes rolou por aqui o encontro do Silva com Arthur Verocai, Girassóis, teve Beautiful Girl com Inexus e Wonderful Thing com Warren. Agora faltam 5 minutos pras 11 da manhã, a gente faz uma pausa, daqui a pouquinho tem por aqui o Diversão, com as músicas que você conhece de um jeito diferente. Agora tem as informações dessa manhã de segunda-feira com Raíssa Abac. O que é notícia no Brasil e no mundo? Na Eldorado, última hora. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Um trabalhador morreu neste domingo durante a montagem do palco para o show da cantora Shakira na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, ficou imprensado entre dois elevadores junto ao palco onde Shakira se apresentará. A organizadora do evento, a empresa Bonus Track, afirmou que os socorristas prestaram o primeiro atendimento no local e o corpo de bombeiros foi acionado. A empresa diz que presta apoio à família da vítima. O palco está sendo montado na altura do posto 3, na praia de Copacabana. A 12ª Delegacia Policial investiga o caso e acionou a perícia. O show de Shakira, no próximo sábado, 2 de maio, foi contratado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou ontem, na abertura da AgriShow em Ribeirão Preto, um programa de financiamento de máquinas agrícolas com promessa de juros menores. A nova modalidade do programa de renovação de frota Move Brasil prevê a destinação de 10 bilhões de reais para o setor, com taxas, segundo Alckmin, de um dígito. O vice-presidente também prometeu melhorias no seguro rural, uma das reivindicações dos produtores, mas disse Alckmin com toda a responsabilidade fiscal. Representantes do setor demonstraram frustração com o governo. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, disse que a expectativa era pelo anúncio de medidas que atacassem, nas palavras dele, grandes problemas estruturantes do agro. Estas e outras notícias você acompanha no portal estadão.com.br. Última hora, volta daqui a uma hora com mais atualizações. Você ouviu Última Hora na Eldorado. Eldorado FM. ZYM673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. Um lugar, várias histórias. Navega com Baba Vacaro. Olá, eu sou o Baba Vacari e esse é o Navega, que essa semana tá em mais uma versão playlist. E eu trago uma lista de duetos adoráveis como esse aqui. Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim. Gil e Nara, direto do Túnel do Tempo no Navega dessa semana. Não vai perder, quinta às 8 da noite, domingo às 10 da manhã, aqui no Eldorado. Navega, com Baba Vacaro. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. As músicas que você já conhece, mas de um jeito diferente. Eldorado FM apresenta... Diversão. Começando mais uma edição do Diversão aqui na Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Muito bom dia para você que tá junto com a gente nessa segunda-feira, 27 de abril de 26. Eu sou Felipe Teles e a gente segue juntos por aqui até o meio-dia. Agora, aqui no Diversão, o nosso momento, né, de ouvir grandes clássicos revisitados. Para começar hoje, tem Piece of My Heart, numa gravação do Bryan Ferry. Essa música tem várias regravações com a Big Brother and the Holding Company, com a Janis Joplin nos vocais, tem com a Dusty Springfield, com a Joss Stone e mais. É, o registro original é de 67, da Emma Franklin, gravação inclusive indicada ao Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Feminina de R&B. Vamos ouvir agora Brian Ferry, Piece of My Heart, abrindo o Diversão de hoje. Didn't I make you feel like you were the only one? Didn't I give you everything that I possibly can? But with all the love I give you, it's never enough. But I'm gonna show you, baby, that I really can be tough. So come on. Another little piece of my heart, now baby. Break it. Break another little bit of my heart, now honey. Have another little piece of my heart, now baby. You know you've got it if it makes you feel good. You're out on the street, and you know deep down in your heart that ain't right. You never, never hear me when I cry at night. I tell myself that I can't stand the pain. But when I hold you in my arms, I say it again. So come on, come on, come on, come on. Take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart, now honey. You can have a, have another little piece of my heart, now baby. You know you've got it if it makes you feel good. Oh, take it, take it. Take another little piece of my heart, now baby. Take it, break it. Break another little piece of my heart, now honey. Just another bit of my heart. Another little piece of my heart, now baby. Take it. Take another little piece of my heart, now baby. Love, love, love, break it. Love. Take another little bit of my heart, now honey. Yes, you can have it, have it. Have another little piece of my heart, now baby, baby, baby. Take it. Take another little piece of my heart, now baby. Break, break, break, break. Break another little piece of my heart. Diversão Eldorado. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if don't dear confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Cake com Perhaps, Perhaps, Perhaps, música original de 1947, aqui na Rádio Eldorado, composta pelo cubano Osvaldo Farrés, em espanhol, com o nome Quizás, Quizás, Quizás. 4 anos depois, Joe Davis fez uma versão em inglês, conhecida na gravação da Doris Day, mas aí ao longo das últimas décadas, vários artistas também regravaram esse clássico, né? Bing Crosby, Nat King Cole, Andrea Bocelli e o Cake, em 96, essa versão que a gente ouviu agora. E a gente começou o diversão de hoje com Bryan Ferry, Piece of My Heart. Diversão fica por aqui, você confere essa faixa especial sempre de segunda a sexta às 11 da manhã, o programa completo todo sábado a partir das 6 da tarde, sempre o nosso momento de ouvir grandes clássicos revisitados aqui no Eldorado. Eldorado FM apresentou Diversão. Eldorado. In the before time, I pull the sun. Pockets of light sounding themselves, accompanying me along my familiar. My roots take form from the ground. Melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado FM. She just a girl that I am the one. Grande clássico do Michael Jackson, Billie Jean, aqui na programação do Eldorado na sua manhã de segunda-feira. Tava vendo agora um vídeo aqui na internet, né? O filme do Michael estreou e aí o pessoal ficava lá fazendo os gritinhos do Michael na sessão de cinema. Antes rolou por aqui ainda Snow Poet com Roots e teve Sofera da Júlia Mestre. 11h18, você sabe que a gente tá, né, nesse clima de despedida aqui do Eldorado. E vou relembrar agora uma experiência muito legal que a Eldorado me proporcionou em julho do ano passado, porque a gente foi convidado pelo Museu Inhotim, lá em Belo Horizonte, para cobrir o Festival Jardim Sonoro. É, e aí eu viajei lá para Inhotim, fui conhecer esse lugar assim incrível, eu nunca tinha ido. É, e além, né, do próprio museu em si, que é sensacional, é indescritível assim. É, a gente teve a oportunidade de ver vários shows rolando, e um dos shows que rolaram lá no Festival Jardim Sonoro em Inhotim no ano passado foi o da Cecile McLaurin Salvante, artista que a gente toca aqui na programação do Eldorado e que a gente vai ouvir agora com Ilma Vunu, som inclusive que ganhou o nosso selo Eldorado de qualidade. Un soir je faisais une pleine eau pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher passé haut, l'homme a fait ah et moi dans l'eau. Moi j'ai fait haut. Il m'a vu nue, toute nue, sans cache, truc, muche, soutien, machin. J'en ai rougi jusqu'au bassin. Il m'a vu nue, toute nue. Je me suis pas respect humain, voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nue, toute nue, plus que nue. D'autant plus qu'il n'y a rien de cassé. Mais je me dis, depuis cette fatale nuit, je ne peux pas épouser un autre homme que lui. Il m'a vu nue, tellement nue, super nue. Thank you. 107,3. Here I Am, All Green, aqui na programação do Eldorado na sua manhã de segunda-feira. Antes rolou por aqui a Cecil McLaurin Salvante com Ilma Vunu. Agora 11h26, vamos falar de cinema. Cine Drops com Marina Persson. Olá, tá na hora da gente falar de música e de cinema. O talento para esculpir o tempo do diretor Richard Linklater já tinha impressionado todo mundo na trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Bom, vamos lembrar aqui, né? Esses três filmes retratam um período de 18 anos na vida de Celine e Jess, feitos lindamente pela Julie Delpy e pelo Ethan Hawke. Mas esses filmes foram feitos e lançados, cada um na sua época e um de cada vez. Bom, o Richard Linklater gostou tanto da ideia de registrar o passar do tempo que foi além Allen. O Boyhood, da infância à juventude, é um marco na história do cinema porque, ao longo de 12 anos, ele focou numa única história, o crescimento do garoto Mason. Em 2 horas e 45 minutos, a gente vê a evolução desse ser humano de uma forma muito interessante, porque a passagem dos anos é tudo menos óbvia. Os eventos que são retratados não são os grandes acontecimentos, mas o dia a dia, as coisas cotidianas, bem banais mesmo. E é isso que torna o filme tão original. Agora, imagina o trabalho, né? Além do personagem principal, feito pelo Ellery Coltrane, outros atores como Patricia Arquette e Lorelei Linklater, que é filha do diretor, também tiveram que ficar comprometidos durante esses 12 anos. Né? Você imagina o medo de dar alguma coisa errado. Isso, claro, acarretou em algumas determinações assim bem incomuns. Por exemplo, se o Richard Linklater morresse durante esse período, a direção do filme ficaria a cargo do Ethan Hawke, que faz o papel do pai do Mason e é o grande parceiro do Linklater da vida toda. A trilha do Boyhood é contemporânea ao período das filmagens, que vai de 2002 até 2013, e é só música boa, escolhidas com o mesmo carinho dedicado à realização desse filme. Então, pra gente ouvir agora, eu escolhi o Flaming Lips com Do You Realize? Let them know. gente ouviu Do You Realize, canção do Flaming Lips, que tá na trilha de Boyhood da infância e juventude, um filmaço de 2 horas e 45 minutos que passam assim, ó, voando, como sempre acontece com os filmes bons. É isso aí, até o próximo Cine Drops. Cine Drops com Marina Persson. Eldorado FM. Transição tem a ver com trânsito, tem a ver com mudança e também tem a ver com a Juliana. E com essa pedra aqui, ó, o níquel. O níquel é essencial em vários tipos de bateria, nas placas solares ou nos carros elétricos. E tudo isso tem a ver com o papel da Vale para acelerar essa tal de transição energética. Essa é a mineração que pensa no hoje e no amanhã. Essencial para todos. E se é essencial para você, tem a ver com a Vale. Olá, eu sou Baba Vacaro e toda quinta-feira eu te convido a navegar comigo por um país, uma cidade, um bairro e até mesmo uma rua. Na pauta tem sempre arquitetura, arte, design, comida e muita música boa. Navega com Baba Vacaro, todas as quintas às 8 da noite, com reapresentação aos domingos às 10 da manhã e pílulas ao longo da programação. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser. Eldorado FM. Downtown, we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands, your bones. Loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Heart clap, we skip a beat. Count one, two, three. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment. Let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it. Wonder Lose It, aqui na programação do Eldorado na sua manhã de segunda-feira. A gente rolou por aqui Groove Armada com My Friend e teve Coração Vagabundo do Caetano Veloso. 11h44. Selo Eldorado de qualidade. Bom, para mais uma edição do Selo Eldorado de qualidade, as músicas que a gente pesquisa ao redor do mundo e traz carimbadas com o nosso selo para você, melhor ouvinte. Sabe aquelas músicas que empolgam a gente logo de cara? Pois é, ó, Golden Sun, da Michelle David and the True Tones é uma delas. O som da banda leva a gente direto pro fim dos anos 60 e começo dos anos 70. As influências são claras, com nomes como Curt Mayfield e Bobby Womack dando o tom no álbum mais recente deles, o Soul Woman, lançado no comecinho desse ano. A base Gospel Soul ganhou também momentos pop bem interessantes. A banda nasceu na Holanda, mas a vocalista, a Michelle David, é de Nova York e tem uma formação totalmente ligada ao gospel. Ela começou a cantar ainda criança, estudou música e já foi backing vocal da Diana Ross. No começo, eles assinavam com Michelle David and the Gospel Sessions, com um trabalho bem focado no gospel tradicional, mas em 2022 veio a virada eles adotaram esse nome atual, com esse som mais setentista, com soul, funk e um toque cinematográfico. Golden Sun traz o universo das trilhas sonoras, como Shaft, do Isaac Hayes, e Superfly, do Curtis Mayfield. É uma música com groove, drama e uma base quase hipnótica, dá até pra imaginar uma abertura de filme, clima de ação, na linha do Jack Brown, do Quentin Tarantino. A gente vai ouvir então agora Golden Sun, daquelas músicas que pegam de primeira e não soltam mais. Ganhou o nosso selo adorado de qualidade. Michelle David and the True Tones, Golden Sun, aqui na programação do Eldorado, ganhou nosso selo Eldorado de qualidade. Se você quer saber mais sobre esse som e sobre várias outras músicas que acabaram de ganhar o nosso selo, lá no nosso site tem a lista completa e um pouquinho da história de cada música, de cada artista. É só acessar radioeldorado.com.br. Selo Eldorado de qualidade. A gente ouviu, gostou e aprovou. Agora 11h49. Melhores ouvintes. Eldorado FM 107,3. Soft Cell, Tainted Love, aqui na programação do Eldorado, pra fechar o nosso bloco e pra fechar também essa hora. Antes rolou por aqui Jalen Gonda com Anyone in Love. Faltam 5 minutos pro meio-dia, eu, Felipe Telles, estou indo nessa. A gente volta a se falar amanhã, a partir das... Aliás, mentira, hoje à noite eu tô de volta. É 9 da noite, logo depois do Música Falada, eu tô de volta aqui na Rádio Eldorado. E amanhã, sim, de novo também, a partir das 9, logo depois do Jornal Eldorado. Daqui a pouquinho tem por aqui Som Apino com a Roberta Martinelli, tava esquecendo. Agora tem Heisen Abak com as notícias dessa manhã de segunda-feira. Ótima tarde pra você. Até logo. O que é notícia no Brasil e no mundo? Na Eldorado, última hora. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu hoje o chanceler iraniano Abbas Araghchi em Moscou e afirmou que recebeu uma mensagem do novo líder supremo do Irã, Mostaba Khamenei. Putin também disse que Moscou fará tudo o que estiver ao seu alcance no interesse do Irã e de outros países da região. Os dois países são aliados históricos. Enquanto as negociações entre Estados Unidos e Irã seguem num impasse, as cotações do petróleo iniciaram a semana em alta, voltando a beirar os 100 dólares. Neste momento, a cotação do barril do tipo Brent está em 101 dólares e 69 centavos. A guerra contra o Irã, iniciada por Estados Unidos e Israel, completa 2 meses amanhã e passa por um cessar-fogo durante as negociações mediadas pelo Paquistão. O segundo levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência, em parceria com o BTG Pactual, divulgado hoje sobre a corrida presidencial de outubro deste ano, continua apontando um cenário de forte polarização, com o presidente Lula, pré-candidato à reeleição pelo PT, empatado tecnicamente dentro da margem de erro com os principais adversários no segundo turno. Lula teria 46% e Flávio Bolsonaro do PL 45%. Contra Romeu Zema, do Novo, que pontuou 41%, Lula teria também 45%. E contra Ronaldo Caiado, do PSD, que aparece com 41%, Lula marca os mesmos 45%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E no cenário de primeiro turno, Lula lidera com 41% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 36%. Foram entrevistados 2.028 eleitores entre 24 e 26 de abril e a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01075-2026. Estas e outras notícias você também confere no portal estadão.com.br e voltamos em uma hora com mais atualizações do noticiário. Você ouviu Última Hora na Eldorado. Eldorado FM. Por aí, dicas para comer bem com Patrícia Ferraz. Um oferecimento, Restaurante América. Vem ser feliz em um América perto de você. O Nefric tem fila na porta desde a inauguração e só tem possibilidade de reserva para 2 meses adiante. Mas se eu fosse você, eu trataria de buscar uma mesa ali, viu? O Nefric é um bistrô particular. Para começar, ele fica no térreo de um edifício icônico do centro de São Paulo, o Edifício Zarvos, uma obra modernista projetada pelo arquiteto Júlio Neves em 1958 na Avenida São Luís. O salão é um charme, tem pé direito alto, iluminação indireta, uns lambris de madeira, tem alguns espelhos, toalha branca na mesa, tá? É um lugar que tem elegância e descontração no mesmo nível, é assim, um estiloso e ao mesmo tempo clássico e moderno, sabe? O cardápio tem inspiração francesa, com pequenos toques autorais do chefe, que é o chileno Juan Pablo Montes. E os preços não assustam. A minha sugestão é você compartilhar o patê de foie, que vem com os pães da casa quentinhos, e alguma outra entrada. Tem uma tostada de cebola caramelizada com queijo camembert gratinado, que é ótima. E eu gostei também da morcilha, que é a linguiça de sangue com molho charcutier, feito à base de mostarda, Dijon e vinho branco. Ela é doce e picante ao mesmo tempo e vem com uma fatia de baguete. Agora, eu não dividiria com ninguém também os aspargos frescos, tostadinhos, que vem com molho holandês, aquela emulsão quente de manteiga, sabe? Parente, aparentada da maionese. Bom, tem 5 opções de pratos principais para compartilhar. O Denver Steak ao Poivre é um deles. Eu provei, estava impecável, com o interior rosado, a crostinha por fora e o molho de pimenta bem equilibrado e saboroso. Eu pedi com batatas fritas, que estavam perfeitas, fritas na hora, sequinhas. A batata nem faz parte do prato, mas eu via da mesa vizinha, invejei e pedi. E valeu a pena. Entre os principais tem também o linguado au beurre blanc, delicadíssimo. Tem outras opções. Aí nos pratos individuais tem o beef bourguignon dos bons, com a carne desfazendo com o toque do garfo, aquele sabor concentrado do longo cozimento. Ótimo. Aí tem peixe, tem frango, tem steak fritas que você escolhe os molhos. Então, ou algum molho, pode ser o mostarda, bernese, pimenta, demi-glace, os molhos franceses clássicos. Na sobremesa, a dica são os ovos nevados, que os franceses chamam de île flottant. Vem com creme inglês, amoras, mirtilos, morangos e umas lâminas de amêndoa. A única coisa que quebra o clima no Le Fric é a fila do banheiro que invade o salão. Sério, um banheiro só, num restaurante com capacidade para 75 pessoas, sem condições, né? Le Fric fica na Avenida São Luís, 282, e as reservas são pelo site Get In. Você ouviu? Fica aí. Dicas para comer bem em casa, com Patrícia Ferraz. Se você perdeu ou quer ouvir de novo as dicas da Patrícia, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Vem ser feliz num América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Uma das grandes vozes do jazz atual acaba de lançar novo disco, A Time for Love. Com um repertório vasto e plural, Stacey Kent também é apaixonada pelo Brasil e pela música brasileira. A Eldorado apresenta nesta quarta, dia 29, um especial sobre este novo álbum. E com uma convidada muito especial, a própria Stacey Kent. Descobri João Gilberto, que foi para mim uma voz tão doce e melancólica, com essa balança de tristeza e alegria. Então a voz me pegou. E descobri por causa disso também muitas outras coisas. Jobim, claro, a família Caymmi, Marcus Valle, Roberto Menescal, Edu Lobo. Eldorado Especial Stacey Kent. As novas músicas, as inspirações e a forte conexão dela com o Brasil. Eldorado Especial Stacey Kent, nesta quarta, às 11 horas da noite. O melhor da música e do jazz para os melhores ouvintes. A partir de agora, você fica com mais uma produção original da Rádio Eldorado para você, melhor ouvinte. Guardei para não perder, perdi porque guardei. Chico Chico. Som a Pino, com Roberto Martinelli. Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o nosso Som a Pino. Ai, hoje eu começo com Chico Buarque. Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Empreendimentos hoteleiros estão se adaptando a uma mudança cultural que põe o bem-estar como prioridade máxima, com mais viajantes focando em saúde e menos gastando com serviços de garrafa em bares. De acordo com uma pesquisa Gallup de julho, uma porcentagem recorde de americanos, 54%, disse beber álcool, o menor índice desde que o Instituto começou a rastrear essa questão em 1939. A crença entre os americanos de que mesmo o consumo moderado de álcool é ruim para a saúde é agora a visão majoritária pela primeira vez. Essas novas ofertas de bem-estar estão se tornando cada vez mais competitivas à medida que a tendência do turismo de bem-estar, avaliada em US$ 830 bilhões, de acordo com a Global Wellness Institute, cresce exponencialmente em popularidade. Os hóspedes estão mais dispostos a gastar com coisas como yoga sob as estrelas ou soro intravenoso em Ibiza, enquanto gastam menos no bar. Mais informações sobre esses e outros temas podem ser conferidos em Viagem Estadão, no endereço estadão.com.br/viagem. O boletim O Melhor do Turismo Brasileiro é um oferecimento de RTSC. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. 1:05. O que é notícia no Brasil e no mundo? Na Eldorado, última hora. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. O homem que invadiu no fim de semana o jantar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com correspondentes internacionais, deve responder a pelo menos dois crimes. A informação foi dada hoje pela Procuradoria-Geral do Distrito de Colômbia, onde ocorria o evento. O atirador, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, comparece hoje à sua primeira audiência sobre o caso em um tribunal de Washington. Inicialmente, segundo anunciou a Procuradora-Geral de Colômbia, Jeanine Pirro, o atirador responderá a acusações por porte de arma de fogo e por agressão a um agente federal com arma perigosa, já que o atirador disparou contra um dos agentes do serviço secreto que estavam no local, mas ele usava um colete à prova de balas e não foi atingido pelo tiro. Pirro disse que outros crimes podem ser adicionados ao processo. A linha 9 Esmeralda, que liga a cidade de Osasco à zona sul de São Paulo, voltou a funcionar normalmente no início da manhã de hoje, 8 horas após o descarrilamento de um trem nas proximidades da estação Berrini. Até a retirada da composição, os demais trens tiveram que circular por via única, com maiores intervalos. Em 31 de março, a linha 9 também tinha sofrido um descarrilamento na região da estação Varginha, na zona sul da capital paulista. E desde quando a Via Mobilidade assumiu as operações da linha, já são 4 descarrilamentos registrados entre 2023 e 26. E a linha 8 Diamante, também administrada pela mesma empresa, já teve 6 descarrilamentos desde 2022. As causas do descarrilamento deste domingo ainda estão sendo apuradas. Ninguém ficou ferido e os passageiros foram retirados do trem. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação para prender 5 pessoas acusadas de participar de um esquema de infiltração e financiamento da facção criminosa Primeiro Comando da Capital a candidatos políticos em cidades da Grande São Paulo e do Litoral Paulista. A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ao todo, eram 5 mandados judiciais de prisão temporária e 22 de busca e apreensão. E, além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e ativos no valor de R$513.600.000. A operação ocorreu nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André, Mairinque, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Brasília e Londrina. Estas e outras informações você acompanha no portal estadão.com.br. Última Hora volta amanhã, às 10 da manhã, mas na nossa programação você também ouve atualizações do noticiário. No fim de tarde, Eldorado, logo mais, às 5 horas, e no Jornal Eldorado, amanhã, a partir das 6 da manhã. Música, artes e afins no meio do seu dia. Começa agora, Playlist Eldorado. 1:08, boa tarde, melhores ouvintes, tudo bem? André Góes está por aqui, pilotando os controles de Eldorado até as 5 da tarde. Vamos abrindo a nossa semana e o nosso Playlist Eldorado desta segunda-feira, 27 de abril. Hoje é dia de disco da semana com Felipe de Paula, logo mais a 1:30. Vamos ouvir o Felipe comentando sobre o Salt. Até lá tem Paul Weller, tem DJ Shadow, Empire of the Sun, e a gente abre com Sharon Jones and the Dap Kings, I Learned the Hard Way. Playlist Eldorado. Something told me inside that your love was untrue. Something told me inside. Something told me inside. You said, girl, it's alright. I would never hurt you. You said, girl, it's alright. You said, girl, it's alright. Just to be by your side, I would have walked through the same. Just to be by your side. Just to be by your side.